alguém ligar, eu não posso atender. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou pousar. É muito tarde, a chuva desabou. FM, a minha rádio é massa. Leonardo, liga lá em casa. Um clássico da música, todo mundo gosta, hein? Metendo a colher está no ar e a pergunta é a seguinte: por que que Faustão ganha tanto e será que ele vai dar certo na Band? Todo mundo tá falando, especulando, né, Débora? Assim, o Faustão já tem 30 anos de Globo, o porquinho dele em casa, o travesseiro dele debaixo do colchão tá cheio, tá forrado. E na Band ele vai poder falar essas coisas assim mais pesadas, tipo Perdidos na Noite. O pessoal não tem muita lembrança disso, né? Não é do teu tempo, Débora? Nem do meu. Mas o Perdidos na Noite era um programa malucão que Faustão fazia na Band na época, zoando todo mundo, bem-humorado e tal. Então acho que o Faustão tá querendo ser feliz, quer curtir essa quase aposentadoria fazendo o que ele gosta. Mas, Débora, o pessoal tá participando. Como é que faz pra mandar mensagem pra cá, prometendo a colher? O tema de hoje é: por que que o Fausto Silva ganha tanto? E será que ele vai dar certo lá na Rede Bandeirantes, hein? E aí, galera, pra participar é só mandar mensagem no nosso WhatsApp 998879-6938. Manda lá uma mensagem pra gente. Maravilha, tem mensagem já dos ouvintes aqui no nosso programa no Metendo a Colher. Vamos lá, o que você quer, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, aqui é o Eduardo do Araçagi. Fala, Dudu. Então, eu acho que o salário do Faustão é válido sim, devido ao fato dele trazer muito anunciante pra onde ele trabalha. É, eu acredito que ele vai perder um pouco de poder indo pra essa nova emissora, porque todo mundo sabe que a audiência da Globo é muito maior do que a audiência da Band. Um abraço, boa tarde, a minha rádio é massa. Valeu, meu caro! Débora, ele sabe bonitinho de tudo, né? É verdade, tá sabendo demais. Agora a história é a seguinte: ele falou, vai perder poder. Eu acho que ele pode perder alcance, mas poder ele vai ter mais na Band, porque ele é amigo dos donos. Exatamente. Ele é parceiro, ele toma café com os caras, ele faz pizza na casa dele e a família da Band vai lá, ele manda em tudo. E, gente, quem é fã de verdade acompanha um artista em qualquer lugar, então eu acredito sim que ele vai se dar muito bem. Mas sabe qual é o problema, Débora? É que o pessoal da Globo já não vai poder ir no programa do Faustão da Band. Ah, é verdade. Entendeu? Tem esse passeio também. Aí ele vai ter que receber só quem? O Simpson, sei lá, o carinha lá, o Milton Neves. Ele não vai ter muita gente pra receber no programa dele. Ele vai fazer um show de calouros. Pode ser um show de calouros, uma ideia aí pra Fausto Silva. Você mete a colher, tem mais opiniões. Tem mais gente participando aí, Débora? Mais textos aí, a galera mandando sempre, tá? O telefone é esse, 8879-6938. Tem uma participação aqui, Danilo. Ó, independente do salário alto ou não, ele vai fazer sucesso em qualquer emissora. Ele é um excelente profissional. Ah, legal. Verdade. Valeu. E ó, Fausto não nasceu na Band, né, gente? É verdade. Ele veio do rádio, que nem a gente, Débora, que nem eu, que nem você. Tem um ouvinte mandou também, o nosso Francisco Júnior. É, boa tarde, Danilo Quixaba, Deus te abençoe, ilumine sua vida e na sua família, que você consiga seus objetivos. Obrigado, Francisco. Com uma oração dessa, eu não preciso nem do padre, né? Mas de manhã tem o padre lá com o Lasco, o Alessandro Campos. Ele tá falando que Faustão vai ganhar bem de Cacau. Eu não torço pra ninguém ganhar mal. Eu quero que a gente ganhe bem. Com certeza. É isso aí. Daqui a pouco, tem muito mais música. Música! E só música massa. Massa FM. A promoção Mamãe Poderosa da Massa FM tá demais! E quem tá feliz da vida, que ganhou 5 mil reais, é a Miraci de Fátima Gelaski de Leonardes. Ela é nossa primeira Mamãe Poderosa! Mas a promoção continua, tem outra chance, mais 5 mil reais! E você, mamãe, pode ganhar todo esse dinheiro! Presta atenção, pra participar, fique ouvindo a Massa FM e anote 3 senhas que a gente vai falar durante a programação. Depois, acesse o site massafm.com.br e responda qual a rádio que deixa a mamãe poderosa e por quê. O segundo resultado sai no dia 21 de maio, na Manhã da Massa. Massa! Foi um susto daqueles. Acendeu uma luz no painel, o carro começou a falhar, foi horrível. Tá vendo? Evite traumas, evite problemas. Na hora de abastecer, vá direto no Posto Shalom. Qualidade e melhor preço é no Posto Shalom. Avenida Kennedy, bairro de Fátima. Posto Shalom, para você ir mais longe. A Massa FM é a rádio mais ouvida em toda a região. Eu sou motorista de aplicativo e ontem me perguntaram, que rádio você ouve aí no seu carro? Eu respondi, Massa FM. Nas 24 horas do dia e em qualquer lugar, a minha rádio é... Massa! Massa FM. Os maiores artistas do Brasil, você curte aqui na Massa. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer, e 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Não vem cá, faz daquele jeito, faz a cama balança. Quando beijar minha boca fecha os olhos e deixa o amor falar. O que tiver no seu será. Então vem cá, amiga, cê tá bom. Dia, toda hora, o seu artista preferido canta aqui na Massa FM. Massa FM. Ô galera da Massa FM, aqui quem fala é o Henrique. E aqui é o Diego. Nós também estamos aqui na Massa FM. A minha rádio é massa. Todo mundo já sabe. Todo mundo é massa. A Massa FM toca muito mais música. Massa. Massa FM, minha rádio é massa. Massa FM 1224. A turma do Ratinho aqui na Massa tá cada dia mais louca. Só dei uma entrevistinha sem máscara e já começaram a dar cacete aí. Os jornais, vocês não tem o que falar? Vai pros pintos de vintage, vai pra... os pintos pequenos do diabo. Na Massa FM, de segunda a sexta, a partir do meio-dia, você dá muita risada. Perdi o meu paquera, viu? Por quê? Ele escreveu assim pra mim, pavorou, se você estiver sorrindo, me mande suas risadas. Se você estiver chorando, me mande suas lágrimas. Ah? Aí eu falei, amigo, eu tô no banheiro. Turma do Ratinho na Massa FM, de segunda a sexta, ao meio-dia. Massa, a minha rádio é massa. Massa FM. A minha rádio é massa. Aqui é o massa. Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava. Eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por que

Mansencal. Isso é amigo teu, Débora. A gente rica assim com esses nomes assim, isso é tudo amizade sua, não é? Um beijo, Pierre. Um beijo, Guilherme. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Oi, Débora e Danilo. O programa de hoje tá muito bom. Parabéns. É o cara aqui que manda a mensagem e não se identifica, mas muito obrigado pela sua audiência. Essa é a Massa FM 98.5. Novidades na programação e mais tarde tem Kim Lopes do programa Na Geral. Ele, meu amigo DJ Cleiton, arrebentando com as melhores informações, dando uma geral o tempo todo, beleza? Então é isso, mandem suas mensagens e tem muito mais daqui a pouco no Metendo a Colher. Na Massa FM, todo mundo mete a colher. Massa FM. É paixão pra mais de quilômetro. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado, conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer, 60 dias apaixonado. Dois meses juntinho dela eternamente serão lembrados, pedaço da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado. Dois meses passaram logo, é no copo que eu afogo, 60 dias apaixonado. Se alguém fala em Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçado. O pranto rola depressa, no meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a Aparecida do Taboado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Na Massa FM, todo mundo mete a colher. Massa FM. Massa. Ela já tava aprendendo a fazer o jantar. O cabelo pra economizar, organizava a casa antes dele chegar. Deixou o conforto da casa dos pais, confiou demais naquele rapaz que jurou até que a morte nos separe. E o que separou foi uma vida. Demais naquele rapaz que jurou até que a morte nos separe. E o que separou foi uma vida. Enfrentou tudo e nunca reclamou de nada. Ela é mais uma entre milhões. espalhando brinquedo pela casa toda. Massa FM, a minha rádio é massa. Maiara e Maraísa, separada. Novidade, lançamento na programação 98.5. Massa FM. É, irmã, tem muita mulher guerreira nesse Brasil. Bem, mandar um alô pra todo mundo que tá conectado, escutando a gente, meu amigo Ronald Luz. Tava em vários grupos de WhatsApp de rádio do Brasil inteiro, conectado aqui com a gente na Massa FM. Obrigado, Ronald. Um abração pra você, minha querida Débora. O pessoal tá participando aí? Continuem, gente. Continuem participando. Só mandar lá no nosso WhatsApp, 98879-6938. Beleza, mandar um abraço também hoje. Daqui a pouco com pompas e vinhetas e tudo que tem direito. Mas hoje é aniversário do nosso deputado massa, Kleber Verde. Opa! Parabéns, deputado. Você tem uma trajetória maravilhosa, linda. Você está fazendo o microfone aberto aqui, ajudando muitas pessoas com informações relevantes. Muito obrigado, um abraço para você. O Maranhão lhe conhece. A gente manda um grande abraço para você e para sua família. Né, Débora? Um parabéns pro deputado. Beijo, Kleber Verde. Parabéns. Merece todos os aplausos da gente. Nosso querido Kleber Verde, aniversariante do dia aqui da Rádio Massa, e tem uma trajetória longa pela frente ainda, muita história boa, tá novo. Você sabe dizer a idade do deputado? Não sei. Pode ser. O programa é de fofoca, você tem que dizer. Não, aí fica no segredo. Será mesmo que é 38? Não sei. Só isso ele tem de política, né? É. Deputado, brincadeira, viu? Um grande abraço pra você. Permaneça participando. O tema de hoje é sobre Fausto Silva. O que estão falando aí, estão fuxicando aí sobre o Faustão? Se ele vai ganhar muito ou pouco, eu acho que ele vai ganhar mais lá do que propriamente na Globo. Sabe por quê, Débora? Porque além do salário dele, ele vai ter a sociedade, entendeu? Então ele vai participar do lucro do programa dele. Agora é uma coisa assim, ele pode ganhar muito, mas ele pode levar um prejuízo também no final do mês. É, e aí ele vai vender relógio, vai vender jaqueta, vai vender tudo pra pagar o programa dele na televisão. Mas a grande curiosidade é essa. Por que que você acha que o salário dele é tão alto, hein? O salário de Fausto Silva. Mande o WhatsApp para 8879-6938. 8879-6938. Na programação da Massa, você mete a colher. Daqui a pouco, na Massa FM. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro, como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. É só música massa. Massa FM. Xiii. As contas não param de chegar. É boleto pra todo lado. E ainda tem que colocar o combustível no carro? Calma, que a Massa FM, a sua nova companheira de todos os dias, na sintonia 98.5, está aqui pra ajudar você nessa. Promoção, tô na Massa FM, tô de tanque cheio. A Massa FM vai te dar 30 litros de combustível para o seu carro ou moto. É pra ficar na boa e rodar tranquilo por aí, curtindo a nova rádio de São Luís. Pra participar, envie o WhatsApp no 98879-6939. Ou acesse facebook.com/massafmsãoluís e participe. O resultado é toda terça. Promoção, tô na Massa FM, tô de tanque cheio. São 30 litros de gasolina. Mais uma da rádio que chegou com tudo em São Luís. Patrocínio, posto Nossa Senhora de Fátima. Promoção, pra você ficar de tanque cheio, é só aqui. Massa FM. Com a diminuição da curva de contaminação aqui na cidade de São Luís, a Câmara Municipal resolveu voltar a algumas atividades presenciais, como a realização das sessões no formato híbrido, ou seja, tanto presencialmente quanto através da plataforma, o vereador pode participar das atividades. Importante ressaltar também que a Câmara nunca parou, nunca deixou de funcionar. Eu acho importante a volta, acho importante a prevenção, precisa continuar, a doença continua matando gente. Nós precisamos respeitar as medidas sanitárias, mas não podemos deixar de cumprir o nosso papel, que é de discutir com a população e debater com o povo

se arriscar, sem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações, são dois corações disputando quem é o mais forte. Obrigado, Diego, Vitor Hugo. Obrigado, Bruno Marrone, por aceitar o convite de cantar essa moda linda com a gente. Alô, menino, sucesso pra você. Metendo a colher. Metendo a colher. Por ela, fique em silêncio. Não aponte o dedo, não julgue tão cedo. Ela tem motivos pra estar desse jeito. Isso é preconceito. Viveu tanto desprezo que até Deus duvida e chora lá de cima. Era só uma menina que dedicou a vida a amores de quinta. É claro que ela já sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos ser vergonha pra família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida. E o resto que sobrou ela vende na esquina pra ter o corpo. Carlinhos, bacana! Ela já sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos ser vergonha pra família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida. E o resto que sobrou ela vende na esquina pra ter o corpo. Massa FM, a minha rádio é massa! Marília Mendonça! Troca de calçada. Pesado, hein? Sofrido, Débora. Ouviu sim uma tarde dessa segunda-feira, hein? Eita! Mas o assunto hoje é Fausto Silva, é televisão. Você gosta do Fausto mesmo? Você não acha ele chato, não? Não, eu gosto muito dele. Nossa, ele é incrível. Porque naquela briga da época do Gugu com o Faustão, né? Geralmente a gente, a galerinha, gostava mais do Gugu. Porque o Gugu tinha aquelas paradinhas e tal, tinha a banheira, essas coisas. Aí quando o Gugu foi né, saindo de emissora, caindo, aí todo mundo voltou a gostar do Faustão. E agora ele está na Bandeirantes. E eu pergunto, será que o povo quer meter a colher sobre isso? Tem muita gente participando aqui. Ó, vamos lá então ouvir o que os ouvintes acham sobre o Faustão, seu salário e se ele vai dar certo. Boa tarde, massa! Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Débora. Oi! Vindo aqui a estreia do Glorioso metendo a colher pela internet. Opa! Quanto a essa questão aí do Faustão, eu acho que dá bom sim. E é uma oportunidade do Faustão se liberar um pouco mais, porque eu acho que na Globo, o padrão Globo de qualidade deixava ele muito preso. Verdade, verdade. Se você for olhar os vídeos antigos dele na Band, ele era mais solto, né? Era mais escrachado. Eu torço pra que a saída dele pra Band recupere um pouquinho desse lado dele, né? a gente vê tanto alguns lampejos ainda na Globo, mas já não é a mesma coisa de antigamente. De vez em quando o Faustão taca muito, o pau. Da personalidade do Faustão, e eu acho que foi uma boa ele ter saído nesse momento. E é bom pra Band também, né? Tá se reinventando, pegou Fórmula 1, agora tá com o Faustão também, é uma boa pra ela tentar recuperar a audiência. Com certeza. Enfim, é isso. Tá aí. Isso, aqui Ian José, escutando vocês pela internet diretamente de Fronteiras Piauí. Um abraço. Obrigado, Ian, um grande abraço pra você. Você tá conectado com as rádios. Esse cara é gente boa demais. Ele deu um panorama completo da vida do Faustão. Mas olha, no Faustão, quando o Faustão queria resolver qualquer treta, ele falava: ô, doutor Roberto Marinho. Aí ele começava, ele sabia como é que bate. Tem mais gente, né, Débora? Tem sim. O salário dele era alto, sabe por quê? Porque quem pagava era o povo. Quando o PT dava dinheiro pra eles, e quem pagava o salário dele era o povo. Por isso que quando a gente não sabe de onde sai, a gente tá nem aí. É por isso que eles ganhavam muito bem. Agora tudo cortado, acabou pra eles. Será, Débora? Eles aprenderam a trabalhar. Que isso? Tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Faustão não tem nada a ver com política. É marca de creme dental e de, né? E de iogurte. É isso que faz o Faustão ficar rico. Você manda aqui no Metendo a Colher. Rapaz, boa tarde, Danilo Show Quixaba. Opa! Rapaz, eu acho que esse Faustão aí, ele vai ter que se adequar à Band, porque a Band já tá cheia de cobra lá. Cheia de medalhões. Verdade. Ele vai ter que se adequar. Eu me lembro muito bem quando o programa dele era Safenados e Safadinhos. Isso, década de 80. Assim. É. A hora, valeu. Valeu, Danilo Show Quixaba aqui, Márcio aqui da Pirâmide. Como é que faz para participar, Débora? Para participar é só mandar no nosso WhatsApp, 88796938. Ele falou das cobras, sabe o que o Datena falou quando soube que o Faustão ia para a Band? E aí, será que vai sobrar algum para nós? Na Massa FM, todo mundo mete a colher. Esse amor é tão grande.